Você pode se dar um abraço. Um abraço. Como se sentisse o próprio abraço do Senhor. Estarei com Ele na angústia. Com Ele na angústia. Sinta o abraço. Você está nesse esconderijo. Na sua habitação, este é o seu lugar, sua morada. Livrá-lo-ei, eu o livrarei e o glorificarei. Eu o colocarei num lugar alto e seguro, diz o Senhor. E eu o saciarei, o fartarei com dias de vida. Eu lhe mostrarei a minha salvação. Deixa Ele te mostrar por você, em cada circunstância, em cada adversidade. Deixa eu te mostrar.